Adquira o CD e o DVD Paz e Luz separadamente ou aproveite o preço promocional do kit contendo os dois. Ligue agora, 41-3221-6050 ou acesse www.padrereginaldomanzotti.org/loja. Nos caminhos de Jesus. Queridos filhos e filhas da Hora da Misericórdia, eu começo assim, depois do intervalo, quando estou triste, o que a gente tem que lembrar? Que Deus vem nos consolar. Essa música que faz parte do CD Creio no Deus do Impossível, do DVD, espero que você tenha adquirido. Essa música que eu tive o prazer de gravar com o cantor Daniel. Eu quero lembrar que hoje é dia da conversão de São Paulo. Dia 25 de janeiro. E mais do que ninguém, Paulo pôde dizer: eu agradeço, pois Deus me dá forças para lutar. Ele é o caminho que devemos seguir. Ele é o caminho que devo seguir. Filhos queridos, ao som desta música, escute o que foi deixado na plataforma. Sua bênção, Padre. Aqui quem fala é a Jane de Manaus, que escuto pela Rádio Rio Mar, pela AM. Eu quero deixar meu testemunho e dizer que Deus é fiel. Meu marido é motorista de ônibus urbano há mais de 30 anos e ele começou a sentir problemas psicológicos, só dorme através de remédio e teve que se afastar do trabalho pelo INSS desde 2004. E eu sempre pedindo a Deus que tocasse no coração do perito e pedisse a aposentadoria dele, pelo fato de ele não poder mais retornar ao trabalho. Comecei a acompanhar seu programa e estava acompanhando a novena de Santa Luzia com você, Padre. E tomei a posse no dia em que eu comecei a fazer a novena e fazendo também a novena das mãos ensanguentadas de Jesus, pedindo a Deus a aposentadoria de meu marido. E ontem, Padre, dia 14 de dezembro, Jesus tocou no coração do perito e aposentou meu marido. E prometi a Deus dar esse testemunho a você, Padre. Obrigado, Jesus. Obrigado, Maria e a Santa Luzia. Tchau, Padre. Tchau, filho. Um abraço ao povo de Manaus, Rio Mar de Manaus, que nos acompanham sempre. Filhos queridos, Deus nos dá força para lutar. Como é forte essa palavra. Ele é o caminho que devemos seguir. Dá vontade para não, mas vamos lá, Bíblia aberta, cartilha de oração. A nós descei divina. O texto é Marcos 16, 15 e 18. Marcos 16, 15 a 18. Em nossas almas acender. São Paulo, leve-nos à verdadeira conversão. A Jesus, por Jesus e com Jesus. Em nossas almas acendei o amor, de Jesus. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo São Marcos, glória a vós, Senhor. E disse-lhes Jesus: ide pelo mundo inteiro, anunciai a boa nova a toda criatura. Quem crer e for batizado será salvo, quem não crer será condenado. Eis os sinais que acompanharão aqueles que crerem: expulsarão demônios em meu nome, falarão novas línguas, se pegarem serpentes e beberem veneno mortal não lhes fará mal algum, e quando impuserem as mãos sobre os doentes, estes ficarão curados. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Da conversão de Paulo, nós sabemos que aconteceu no caminho para Damasco. E você pode hoje ler a história da conversão de Paulo nos Atos dos Apóstolos. Você pode ler, porque ali relata a vida, o discernimento, a luz que apareceu na vida de Paulo e o fez repensar. Paulo não era uma pessoa má, não se iluda. Paulo era um homem que era fariseu, temente a Deus, vivia os preceitos, a lei, era muito sério no seu viver. Porém, ele não encontrou e não tinha encontrado Jesus. Às vezes a gente fala besteira, todas as religiões são iguais, não são iguais. A nossa religião, ela é a partir de uma pessoa e não de uma ideia. A nossa religião não é filosofia, é a partir de uma pessoa, Jesus Cristo. Se fosse assim, por que Paulo estaria num processo de conversão? Por que Paulo deixaria o judaísmo para o cristianismo? Se todas as religiões são iguais, não são. Jesus faz a diferença. Jesus é a diferença. Senhor, leva-nos à verdadeira conversão. Leva-nos, Senhor, ao encontro com Jesus. Leva-nos, Senhor, como Paulo, ao caminho de Damasco. Você já ouviu falar de Paulo de Tarso? Essa música saiu em virtude do ano paulino e eu a resgato. Sacode a poeira, levante, vai de cidade em cidade pregar. Paulo, tu vais adiante, a tua palavra não pode calar. Paulo, tu vais adiante, a tua palavra não pode calar. Eu fico aqui a imaginar o profeta na TV. Nosso tempo agora é outro, mas o pão ainda é tão pouco, há muito circo pra se ver. Presta atenção. Tu que és luz entre as nações, como Cristo nos falou, faz a pregação de novo, pra que a fé do nosso povo não se venda na TV. É. Sacode a poeira. Sejamos Paulo de Tarso. Paulo, tu vais adiante, a tua palavra não pode calar. Paulo, tu vais adiante, a Paulo, tua palavra, o convertido. Que nós consigamos entender a pessoa de Jesus Cristo. Senhor, queremos encontrar Jesus, queremos fazer a experiência com Ele. Nosso povo encanta. Vamos pedir a benção de Deus. Seu coração. Pegue lá a água, que nós consigamos entender a pessoa de Jesus Cristo. Senhor, queremos encontrar Jesus. Queremos fazer a experiência com Ele. Nosso povo em caminhada. Vamos pedir a benção de Deus. O seu coração. Pegue lá a água, as fotos de família, a roupa dos enfermos. E vamos pedir a benção de Deus. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Ó Deus, por intercessão de São Paulo, aquele que encontrou Jesus, abençoai a água. Abençoai a roupa dos enfermos. Abençoai as fotos de família. E fazei-nos, Senhor, ir pelo mundo e proclamar o Evangelho a toda criatura. Queremos ser Paulo hoje, Senhor. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.